Nine Cabalista, beat do meu mano Hot One. Então segura, vagabundo. Na solidão e observação de entidades, na espreita, a sua luz baixa, na tua cara te fode. Te introduz por falta de luz, quando as coisas se encaixam, tudo faz sentido, só falta de oração. Paciência e compaixão pros próprios familiares, jogando no time contrário, sem percepção. Sua credibilidade foi pro saco, agora só restam os pares. Pela rua, a lua flagra os seus vacilos, você é dona da verdade. Gritos da misericórdia, mas a volta já está na terra, sem piedade. Na captura, firme e forte, com ruptura de argumentos fracos, convencem os tolos opacos. Velas abaixo do seu teto, alimentam os não iluminados. Uma sombra negra de suga, o sol não dá conta, falta energia, inteiro dia, arrogância. É mate, no novas brigas, dívidas, relacionamento em spree, quadro da polícia. Respeito se cria, ataque de sonho, sério tipo de zumbi, olho fundo preto, bichos inextintos. Vozes reverberando inconsciente, atos inconsequentes, tornam-se frequentes, fantasmas da mente. Adelio é mentira, papo de otário, punk, headhunter, skunk, mas sem um conto no bolso pra comer um lanche. Corpo fechado, espanto mal olhado, espírito vibra. Nine Cabalista, destino traçado, não olhem pro lado. Espírito vibra, Nine Cabalista. Corpo fechado, espanto mal olhado, espírito vibra. Nine Cabalista, destino traçado, não olhem pro lado. Espírito vibra, Nine Cabalista. Entregaste na sua mente quando meu som toca, vibro. Catacumba já ter passado, espanto mal olhado, sem alho. Não fujo, galináceo, procuro não ser falho, mas tenho meus defeitos, claro. Regenera imunidade, iluminação, nada em vão. Percepção, brilho na meditação, oração. Quando surgem doenças, heranças traçadas pelo seu DNA. Ninguém veio o mundo pra brincar, compreendo que sejam karmas, talvez coisas de vidas passadas, alguém que te atrapalha. 23 anos, barba falha, objetivo sem baralho. Tudo pra dar certo, ninguém sabe porquê, o que foi, de onde veio. O bicho é feio, coisas de Deus eu não creio. Síndrome do pânico, aracnofobia, megalomania, pulgas fervendo assoalho de taco. Físico no caco, caminho errado e ninguém se preocupa. Só se feriu, invadiu, privacidade do próximo. Paradoxo de si próprio, mas riscou o fósforo. Ignorância, ganância, sujou seu caráter 2 anos atrás. Olhou na foto, nem se lembra de quem foi, da sua infância. Me dá ânsia, as cores tinta, vultos preto fico longe. Serenidade de um monge, corpo presente, mente longe. Inspiração da ponte, não espero passar o bonde. Corpo fechado, espanto mal olhado, espírito vibra, Nine Cabalista. Destino traçado, não olhe pro lado. Espírito vibra, Nine Cabalista. Corpo fechado, espanto mal olhado, espírito vibra, Nine Cabalista. Destino traçado, não olhe pro lado. Espírito vibra, Nine Cabalista. Corpo fechado, espanto mal olhado, espírito vibra, Nine Cabalista. Destino traçado, não olhe pro lado. Espírito vibra, Nine Cabalista. 2008, Rod One, Mestre Pico, Nine Cabalista.